Ah, como eu quero te encontrar novamente. Estou sozinho procurando você. Ah, como eu quero te abraçar loucamente. Olha dentro dos seus olhos e dizer: não vivo sem você. Desejo black. O tempo passa, cai a noite e o dia vem. Tentei fingir, mas não dá pra esconder. Ah, eu sonhei nas noites vagas com seu amor. Seu beijo, magoei minha dor. Chama, Gil! Tentei te esquecer. Não deu. Pensei que fosse mais forte que esse amor.